cobre no pescoço. Acender o intervalo pelo filtro, usar um extintor como lençol. Jogar a bola quadrico na cama, ficar deslizando pelo teto. Da nossa casa cega e medieval, cantar canções em línguas estranhas, detalhar as cortinas desarmadas com a faca surda que aperta um jogo, desarmar os brinquedos indecentes e a indecência pura dos retratos no salão. Vamos beber livros e mastigar tapetes, cantar pontas de cigarros nas paredes. Sim.